R38, aqui rival. Maloca aí. Me traz a chave do seu coração, meu bem. Entra na nave, vem viver essa sensação também. Tá tudo bem, tá tudo zen, tá tudo certo. Tô quase 100, vivendo do modo correto. E hoje eu te quero por perto e vou te encontrar. Unir o mar ao teu olhar e ver o sol brilhar. Ver o tempo passar observando a maré na areia. Te ter do meu lado, talvez por uma vida inteira. Te quero pra mim, meu bem. Te quero pra mim, meu bem, te espere. Se eu te quero, eu quero bem. Que o mal já não convence. Te espera que te quero, vem comigo e vamos além. Então larga tudo e vem, larga tudo e vem. Porém tô quase de 100 e não tô medindo ninguém. Nos plaquetes Citroën, também posso, quem que tem? Insistir pra tu me amar, insisto, mas se quiser vem. Vem comigo e mais ninguém, esbanjado que nós tem. Sem meu perigo, meu abrigo, no rolê de 1100. O importante é viver bem feliz contigo aonde for. Sei tudo, tem porém, e ninguém vive só de amor. E pelo tempo que passou, tudo que vê a gente passar. Só sei que Deus te fez pra um dia eu te encontrar. Você sabe que me faz tão bem. Larga tudo e vem, larga tudo e vem pra mim. Vem ser feliz, viver a vida do jeito que a gente sempre quis. Sabe que me faz tão bem. Larga tudo e vem, larga tudo e vem pra mim. Vem ser feliz, viver a vida do jeito que a gente sempre quis. Só sei que te quero. Cadê eu te quero pra mim? Não jogue fora a chance de ser feliz. Tudo que sempre quis, posso proporcionar. Tudo do bom e melhor, tudo pra gente se amar. Roleta de Jaguar, pelas ruas da city. Pra derrapar nas tuas curvas de whisky, drink, switch. Meu melhor kit, meu melhor corte, minha melhor joia. Ela se envolve toda minha, fuma seda, maconha. E ela dança, rebola, dança que nem se cansa. E ela canta no meu ouvido, diz que me ama. Pensei na trama, na cama, na fama. No meu jean, que se eternize nosso amor. Porque eu te quero pra você mim. Você sabe que me faz tão bem. Larga tudo e vem, larga tudo e vem pra mim. Vem ser feliz, viver a vida do jeito que a gente sempre quis. Sabe que me faz tão bem. Larga tudo e vem, larga tudo e vem pra mim. Vem ser feliz, viver a vida do jeito que a gente sempre quis. Sabe que me faz tão bem. Larga tudo e vem, larga tudo e vem pra mim. Vem ser feliz, viver a vida do jeito que a gente sempre quis.